Uma boa noite a todos. Boa noite. Meus queridos irmãos e irmãs, como é bom revê-los aqui. Irmãos, aqueles que estão vindo durante a semana de oração, perceberam uma coisa. Eu sou uma pessoa, não faz muita brincadeira, não conta muita piada, não bota o povo para dar risada, porque de fato essa não é a minha característica. Eu sou uma pessoa assim um pouco mais séria, né? Alguns pensam que eu sou muito bravo, né? E não é bem por aí não, mas talvez essa seja uma impressão de algumas pessoas, porque eu falo com muita seriedade. E essa noite não vai ser diferente. Inclusive essa noite, eu vou pregar para vocês um tema difícil, complicado, e eu quero provocar vocês. E essa noite, o título da mensagem que eu trouxe para vocês é assim: Seria a cruz uma manifestação maligna e masoquista da parte de Deus? Será que Deus gosta de sofrer? Será que Deus é mau? Porque a cruz de fato envolve algo mau, algo ruim, algo terrível. Você não gostaria de ouvir falar que o teu filho, que a tua filha foi pego por algum bandido aí em Porto Alegre e foi pendurado numa cruz? Torturado, crucificado, uma coisa terrível, certo? Se você ouvisse uma notícia desse tipo, você diria: que coisa horrorosa, que coisa maligna. Mas essa é a mensagem da palavra de Deus. Então será que Deus é maligno? Será que Deus é masoquista por levar o seu filho à cruz, estar em Cristo na cruz? Abra sua Bíblia, 1 João capítulo 1 verso 5. E essa noite nós vamos aprender algumas verdades maravilhosas, irmãos, da palavra de Deus. Começando pela revelação de quem Deus é. E eu queria que vocês pudessem imaginar a Deus, como Ele é. E a Bíblia vai nos ajudar a responder esse quebra-cabeça, esse enigma, como Deus é. E assim então, com a Bíblia aberta, vamos orar, irmãos, para que Deus venha falar poderosamente ao nosso coração nessa noite. Deus eterno e maravilhoso, que ao lermos a Tua Palavra nesta noite, possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala ao nosso coração, mostrando-nos quem Tu és. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 1 João capítulo 1, versículo 5. A Bíblia nos diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Vai para o capítulo 4 de 1 João, verso 8 até o verso 11. E aqui está a revelação de Deus a respeito de si mesmo. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é o quê? Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Você crê no que a palavra de Deus disse nessa noite? Deus é luz. E nele não há nada obscuro, nele não há nada em trevas, nele não há maldade, nele não há malícia, nele não há pecado. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Em Deus não existe a menor imperfeição. Deus é todo perfeito, perfeito em amor, perfeito em santidade, perfeito em justiça, perfeito em bondade e etc. A Bíblia chega a resumir a identidade de Deus, dizendo que Deus é amor. E João explica isso para a gente falando duas coisas. A gente entende que Deus é amor, por quê? Porque Jesus morreu por nós para vivermos por Ele. E Deus amou a gente de forma infinita. Deus nos deu o preço acima de todo preço. Porque apesar da gente não valer nada, o preço da nossa salvação, o valor da nossa alma é infinito. É o preço do sangue de Jesus, que não existe dinheiro que pode comprar, que não existe riqueza que pode comprar. É um valor infinito. E a gente se sente maravilhado diante disso, porque às vezes a gente não se sente tão valioso assim. A gente pensa assim: eu não valho nada, Senhor. Eu não tenho valor. Eu peco, eu erro, eu sou uma pessoa ignorante, eu sou uma pessoa fraca, eu sou uma pessoa com tantos defeitos e problemas e dificuldades. Mas a Bíblia diz que Deus ama eu e você, e ela fala assim: se Deus nos amou de forma tão perfeita, nós também devemos amar uns aos outros. Esse é o resumo da mensagem da Bíblia. Deus é maravilhoso. E a vontade dele é maravilhosa para nós, é que nós amemos uns aos outros. Isso é muito bom, concorda comigo? Se você andasse pelas ruas de Porto Alegre e todo mundo em Porto Alegre amasse você, não seria diferente andar por essa cidade? Todo mundo seria gentil, todo mundo seria amigo, todo mundo seria irmão, todo mundo te auxiliaria se você estivesse precisando de dinheiro, ou de atenção, ou de carinho, ou de alguma coisa, porque todo mundo se ama. De forma que, se você parar para pensar, o amor é uma coisa boa. Aliás, é a melhor coisa que existe. E essa é a mensagem da palavra de Deus. Inclusive, essa é a mensagem central da Bíblia. Agora, eu preciso ser muito honesto com vocês. E essa pregação tão bonita não está isenta de dificuldades e questionamentos sérios. É bonito a gente dizer que Deus é amor, que nós devemos nos amar, Deus é tão bonzinho, Deus é luz, e essa é a mensagem da Bíblia. E a gente começa a dizer para o povo assim: leia a Bíblia, porque ela é a palavra de um Deus que é amor, um Deus maravilhoso, um Deus perfeito, um Deus santo. E a gente consegue convencer algumas pessoas, e elas dizem: eu vou ler essa tal dessa Bíblia, que fala desse Deus tão maravilhoso. E aí a pessoa não conhece muito bem a Bíblia, e ela tem uma ideia: ah, vou começar de onde? Do começo. Vou começar lendo o Antigo Testamento. Abre a sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 3, versos 3 e 6. Vamos começar do começo. Imagine você que alguém diz para você que a Bíblia é muito boa, maravilhosa, e agora você quer ler a Bíblia. Aí você abre a Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 3, e vai dar uma lida no que diz essa tal dessa Bíblia. E aí nós vamos entender algumas coisas complicadas e profundas nessa noite, meus irmãos. Deuteronômio capítulo 3, verso 3. E a Bíblia diz assim: deu-nos o Senhor nosso Deus em nossas mãos também a Og, rei de Bazã, e todo o seu povo, e ferimo-lo, até que não ficou nenhum sobrevivente. Verso 6: destruímo-las totalmente, como fizemos a Seom, rei de Esbom, fazendo perecer por completo cada uma das cidades, com os seus homens, mulheres e crianças. E aqui a Bíblia está descrevendo a matança que o povo de Israel realizou na terra de Canaã. E Moisés, descrevendo a situação, ele diz assim: Deus nos deu nas nossas mãos esse povo. E o que é que nós fizemos com eles? Nós os destruímos por completo. Não sobrou homem, mulher, nem criança. Se isso acontecesse no seu bairro, você diria que essa é uma história de um Deus de amor, de um Deus bom, de um Deus perfeito? Mas alguém pode querer dizer o seguinte: não, aqui não é Deus que está fazendo, quem está fazendo isso aqui é o povo de Israel. Vai para frente no livro de Deuteronômio, capítulo 32, verso 39. Se a gente não parar para pensar nas coisas sérias, irmãos, a gente nunca vai entender a palavra de Deus. Por mais difícil que seja, a gente tem que pensar nas coisas sérias. E essa noite nós estamos diante de algo muito sério. Deuteronômio 32, verso 39. Aqui é Deus quem está falando. E aqui Deus diz assim: vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Pesado, não é? Deus dizendo: eu machuco, eu mato. E tem muita gente que ignora o outro lado da moeda: eu curo, eu faço viver. Tem muita gente que olha para esse texto e diz assim: não, Deus é maligno, Deus é terrível, porque Ele faz essas coisas ruins, e se esquecem das coisas boas. Agora, entenda uma coisa: Deus é o Criador da vida, e quando Deus criou a vida, ela era perfeita, sem defeito e sem pecado. Não tinha sofrimento, não tinha transgressão, não tinha doença, não tinha maldade, não tinha malícia, não tinha crime, não havia o mal. De forma que Deus não criou seres maus, Deus criou seres bons que se tornaram maus. É diferente. Mas Deus continua sendo o dono da vida. E Deus tem direito ou não tem direito de tirar a vida que Ele deu? Deus tem, eu não tenho. Por exemplo, eu não tenho direito de tirar a tua vida. Eu não te dei a vida. É por isso que a lei de Deus diz: não matarás. Mas Deus, que é o dono da tua vida, tem o direito de tirá-la. Ele não é obrigado a te dar a vida. E essa é uma parte da resposta: por que que Deus realiza isso? Ele tira a vida das pessoas, mas Ele não é um assassino, no sentido que os pecadores são assassinos. É diferente. Você não pode comparar Deus com a gente. Entretanto, permanece a questão: a gente diz para as pessoas lerem a Bíblia, dizendo que ela é a palavra de um Deus bom, e elas vão para a Bíblia, e elas encontram um montão de guerra, um montão de vingança, um montão de traição, um monte de maldade. É verdade ou não é? É verdade. Não podemos tapar o sol com a peneira. Essa é a verdade. E na Bíblia nós precisamos entender que Deus não é somente um espectador que fica assistindo as coisas acontecerem. Não, Deus é alguém que está envolvido na história, na realidade, governando sobre todas as coisas. Deus é Senhor, Deus é soberano. A Bíblia chega a dizer que Deus estabelece o rei e tira o rei do poder. Já pensou que Deus colocou esse Congresso Nacional inteiro do nosso país, que é um nojo, que é um lixo, esse Congresso desse país? E já pensou que foi Deus que escolheu quem iria cumprir aquelas funções? É pesado a gente parar para pensar nisso. E Deus escolhe quem vai estar lá e quem não vai estar. E Deus estabelece os limites da vida de todo mundo. E Deus reina, mesmo na presença do mal. E isso lança uma pergunta muito difícil de responder, irmãos. Como é que Deus governa um mundo onde existe o mal, mas Ele mesmo é bom? Eu preciso admitir, irmãos, essa é uma das perguntas mais difíceis de toda a teologia. Mas nós vamos entender algumas coisas nesse sentido essa noite. E eu queria conduzir vocês a essa resposta, dizendo como que as pessoas às vezes tentam resolver esse problema. As pessoas tentam resolver esse problema fazendo uma distinção e uma divisão na Bíblia entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Essa é uma tentativa que as pessoas fazem. Olha, esse Deus ruim ficou aonde? Lá no Antigo Testamento. Lá Deus até fazia umas coisas meio ruins mesmo. Lá Deus era um pouco mal. Mas agora que Jesus veio, agora Deus é bom. Deus se converteu. Agora Deus ficou bom. Vocês riem, mas essa é a teologia de muita gente por aí. Tem muita gente que pensa exatamente isso. Deus era mal e ficou bom no Novo Testamento. Agora, eu sou um pastor muito chato. E eu gosto de cutucar na ferida. E eu queria lembrar duas histórias para vocês. Lá no Antigo Testamento, onde supostamente Deus era mal, Deus fala assim para Abraão. Abraão, pega o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, e oferece a mim em sacrifício. Coisa terrível, né? Deus ruim, né? Abraão obedece, leva o menino lá para o monte, e chega na hora de Abraão matar o menino, e Abraão vai matar o menino mesmo. O anjo diz, para, não encosta, porque agora eu sei que você teme a Deus, e porque você não me negou o teu filho, eu vou te dar uma descendência do tamanho das estrelas do céu. Eu vou te abençoar de forma que você não é capaz nem de imaginar pelo que você fez, na fidelidade, na realidade da tua vida. Deus foi muito bom com Abraão, não foi? Lá no Antigo Testamento, não é? Bom demais? Eu creio piamente que Deus foi muito, muito, muito bom com Abraão, no Antigo Testamento. Agora chega no Novo Testamento, onde supostamente Deus é bom e se converteu, e nós temos um filho subindo uma montanha para ser crucificado. E quando esse filho vai ser sacrificado, não tem nenhum anjo para dizer, para, agora chega. Não tem. E Jesus sofre o que Isaac não sofreu. Ninguém encostou em Isaac, mas em Jesus Cristo, os piores seres humanos, inspirados pelo diabo, nele os seres humanos encostaram. E não foi carinho, e não foi gostoso, e não foi bonito. Negaram-lhe a justiça na sua face. Zombaram, humilharam, torturaram cruelmente o único ser humano sem pecado. E o pastor Ezequiel é chato, não é? Por que que o pastor Ezequiel faz a gente pensar nessas coisas tão difíceis? Mas tem uma que é mais difícil. Abra sua Bíblia. 2 aos Coríntios 5, verso 19. E aqui está um grande paradoxo que justifica o meu sermão desta noite. E eu queria que você nunca se esquecesse de quem é que estava na cruz, em Jesus Cristo. E se você quiser um texto para escrever lá na parede do seu quarto, para você acordar e ver o texto, escreve esse texto aí. E a Bíblia nos diz assim, olha, a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Irmãos do céu, quem é que está na cruz? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E aqui se justifica a minha pergunta, será que a cruz é uma manifestação maligna? Deus tem o mal, pior, Deus é masoquista, Deus gosta de sofrer, porque é Ele em pessoa que está na cruz do Calvário, e o sacrifício se consuma, toda dor, todo sofrimento, todo pecado, esmigalham Jesus Cristo na cruz. E a pergunta é legítima, será que Deus é bom? Como é que a gente pode pregar que Deus é bom, tendo uma mensagem desse tipo para dizer para as pessoas? Eu preciso ser honesto. Uma leitura míope e preconceituosa justifica a postura de muitas pessoas da nossa sociedade. E elas dizem assim, o Deus da Bíblia não é bom. Tem muita gente com esse discurso no nosso mundo. Inclusive tem gente ficando rica no mundo com esse discurso. Já ouviram falar de Richard Dawkins? É um ateu. Tem um monte de livro, um monte de vídeo, um monte de DVD, milionário, dizendo o quê? O Deus cristão não vale nada, o Deus cristão é ruim, o Deus da Bíblia é maligno e terrível e ponto final. E muitas pessoas seguem o que esse homem diz, mesmo sem conhecer ele, e eles pensam igual: eu não gosto da Bíblia, eu não gosto de Deus, eu não quero saber dessa história. E as pessoas que vivem assim, elas se sentem libertas de um grande fardo. O fardo da religião, o fardo da Bíblia, o fardo dessa ideia terrível da cruz. E alguns pensam assim: Deus talvez até exista, mas não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com a cruz. E a gente precisa começar a resolver esse problema. Até agora eu só falei do problema, né? Só estou botando lenha na fogueira. A gente tem que começar a resolver esse problema. A primeira coisa que a gente tem que admitir é que a vida é extremamente paradoxal. A vida tem dois lados que parecem estar em contradição. Eu posso argumentar aqui essa noite e dizer o seguinte: a vida não presta. Tem um pouco de gente rica e a maioria pobre. Um monte de desgraça, de saúde, de família, desastres naturais, gente morrendo, gente sendo traída. Eu posso pintar um quadro aqui da vida como algo horrível. E é verdade. Não está acontecendo toda essa desgraça no mundo? Tá. É verdade. Tem um lado que a vida é ruim, é sofrida, não tem sentido, é efêmera, é tenebrosa, é dolorosa. E nós vivenciamos isso na nossa realidade. Nós sentimos dor, nós sentimos tristeza, nós temos dúvidas, nós temos problemas, pecados. Não entendemos um montão de coisa. E se você começa a olhar para esse lado, é fácil defender a tese: a vida é ruim. Só que tem um outro lado da vida. E eu espero que você concorde que, por outro lado, a vida é muito divertida. A vida é colorida, a vida é saborosa. A vida tem prazer, a vida tem alegria, a vida tem paz, a vida tem amor. E eu posso pintar agora um outro quadro muito bonito da vida. Tem beleza, tem glória. De vez em quando tem férias, né? Olha aí que bom. Podemos passear um pouquinho na praia, na montanha. Podemos rever os familiares. Podemos amar, podemos perdoar, podemos nos reconciliar, podemos ser felizes. E tudo isso é verdade. E é muito bom. Só que você unir essas duas coisas numa vida só é complicado, não é? Ah, mas é uma vida só, e tem um lado tão ruim, e tem um lado tão bom. Aí você fica pensando, no fim das contas, é ruim ou é bom? Ou é as duas coisas? E essa é uma das perguntas que nós temos que fazer a respeito de Deus. Deus é mau, Deus é bom, ou Deus é as duas coisas? E agora nós vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Queridos, a Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é luz e nele não há treva. Então a Bíblia está dizendo com todas as letras: Deus é bom e não mal. Pode ser que nós tenhamos dificuldade de entender isso. Na Bíblia tem algumas coisas meio complicadas, que alguns até podem dizer que é mal e a gente fica meio sem saber como resolver. Deus mandou matar, Deus fez isso, Deus fez aquilo, a cruz, etc. Agora, o testemunho bíblico é que esse Deus é bom. Agora, a Bíblia diz com todas as letras que o amor é a lei de Deus. A lei de Deus é o amor. E ainda que nós tenhamos a dificuldade de harmonizar as coisas boas ou ruins na mesma vida, nós também podemos ter dificuldades de entender as coisas más e boas que a Bíblia lança nas costas de Deus. Agora, a primeira coisa que eu quero fazer vocês entenderem é imaginar um Deus mau. E eu queria que vocês imaginassem um Deus mau. Imagine que Deus fosse o diabo. Imagina como seria a vida. Câncer eterno. Parou para imaginar? Frustração eterna, não tem fim, não acaba nunca. Depressão eterna. Desespero eterno, tortura eterna, dor eterna. Se Deus fosse mau, o que lhe impediria de fazer um mundo assim? Nada. Se Deus tem todo o poder, Ele faz o que Ele quiser e Ele é mau, quem escapa da mão dEle? Ninguém. Agora, entenda uma coisa, o câncer existe? Sim. Mas ele é eterno? Não. A morte existe? Sim. Mas ela é eterna? Não. Porque a Bíblia diz, Deus destruirá a morte para sempre. Então olha só, tem algum elemento aqui que precisa ser entendido. Se Deus fosse mau, irmãos, você acha que existiria beleza? Você acha que existiria amor? Você acha que existiria perdão? Um Deus mau não cria nada de bom. E aqui surge a segunda e última pergunta. Então de onde vem esse mal? Que é real, que é terrível, que é tão complicado da gente entender. A Bíblia diz que Deus deu vida a anjos. E o livro do Apocalipse diz, milhões de milhões, miríades de miríades. E todos eles foram criados da mesma forma que o diabo foi criado. Perfeito eras nos teus caminhos. A Bíblia diz, irmãos, os anjos que não guardaram o seu estado original. Judas verso 6. Deus não criou um anjo mau, um anjo com o menor pecado. Deus criou todos eles perfeitos, bonitos, inteligentes, felizes, alegres, amigos. Mas lembre-se, Deus coloca uma medida de liberdade no anjo, porque o anjo não é um robô, o anjo não é um brinquedo de videogame, o anjo é um ser pessoal, tem sentimentos, tem decisões e tem escolhas. E Deus cria o ser humano da mesmíssima forma, a sua imagem e a sua semelhança. Quando Deus criou o homem não tem doença, o homem não tem tristeza, o homem não tem depressão, o homem não tem vício, o homem não tem violência, o homem não tem maldade, o homem não tem pecado. Mas Deus dá ao homem a medida da liberdade, porque o homem não é um brinquedo de videogame, o homem é uma pessoa, é um ser vivo que tem as suas escolhas. E a partir daqui, irmãos, é que a gente pode entender de onde surge o mal. Nós não entendemos o processo que aconteceu, ninguém entende. Como é que o diabo perfeito se tornou esse monstro que ele se tornou? Que arquiteta e realiza a maldade 24 horas por dia, 7 dias por semana. As coisas mais podres possíveis de se imaginar existem e habitam no coração do diabo. E como é que esse camarada sai da perfeição para uma situação dessa? Ninguém explica. Mas a Bíblia diz que é mentiroso e pai da mentira. Ele é pecador e pai do pecado. E todo o mal surge do pecado. Todo o mal gera a escravidão, o sofrimento, a doença e a morte. E o mal é algo tão pesado que sim, irmãos, nos faz questionar seriamente duas coisas. Primeiro, se Deus existe. Segunda coisa, se Deus é bom. E essas são duas perguntas legítimas. Não são perguntas bobas. Será que Deus existe? E caso exista, será que Ele é bom? E a Bíblia responde as duas perguntas. Deus não só existe, como Deus é perfeitamente bom. E a prova maior da bondade de Deus é a atuação de Deus na história do mal. Essa é a maior prova da bondade de Deus. Porque primeiro de tudo, o mundo é mau. Deus podia com justiça já ter destruído o mundo? Sim, óbvio. Com justiça, se Deus destruir o mundo hoje, é justo. O mundo merece ser destruído. Então, se o mundo ainda existe, e Deus ainda dá para o ser humano graça, misericórdia, vida, prazer, alegria e salvação, Essa é a prova absoluta. Mesmo o mal existindo, Deus é bom, e é bom demais. Tem paciência, tem amor, tem misericórdia, tem graça, tem luz, perfeição. E Deus é assim. Na própria história do mal, Deus é bom. E Jesus diz: Deus faz nascer o sol sobre bons e maus. Tem tanta gente má nesse mundo, mas Deus ainda dá a elas o que comer, o que vestir, dá o dinheiro, dá o prazer, dá a alegria, e dá tudo, para os maus. Imagina para os seus filhos que aceitam a Jesus, Deus dá a vida eterna para eles. É coisa linda, irmãos, é coisa fantástica. Mas se a gente só olha para o problema e para o pecado, a gente cria um monstro na nossa mente, a gente cria um demônio na nossa mente, e colocamos nele o nome de Deus. E é isso que o diabo quer fazer. O diabo quer que a gente olhe para Deus e enxergue um ser mau. Mas a maldade não veio de Deus. A maldade veio do diabo, meus irmãos. Vem do pecado. E mesmo em meio ao pecado, Deus é bom conosco e nos salva do pecado. Mas tem mais, irmãos, tem mais. Como é que Deus resolve o problema do mal? Deus faz duas coisas. Deus concede redenção e graça em certos momentos para certas pessoas, e em outros momentos Deus derrama sua ira e sua justiça em certos momentos para certas pessoas. Por que que Deus faz então isso, dá graça a uns e ira a outros? Eu não sei, só Deus sabe. As razões de Deus não nos pertencem. Eu não sei por que que Deus vai salvar um e deixar o outro se perder. Mas Deus tem as suas razões. Se um dia ele quiser explicar, ele explica. Mas o fato é o seguinte: como é que Deus resolve o problema do mal? Ele concede graça e misericórdia, por um lado, e por outro, ele pune e elimina o mal. E essa é a promessa que nós temos. Deus vai dar graça e salvação aos que estão em Cristo, Deus vai punir e destruir aqueles que rejeitam a Jesus. Essa é a forma como Deus resolve o problema do mal. Mas no centro dessa solução está uma cruz. E o que é que essa cruz revela? Que é a pergunta do meu sermão. Um Deus maligno e masoquista? Abre a sua Bíblia, meus irmãos. João, capítulo 15, verso 13. E eu gostaria de conduzir vocês ao cerne do mistério da cruz. O que é que está acontecendo na cruz? É um Deus masoquista torturando a si mesmo? Ou o quê? E a Bíblia diz assim para nós, irmãos, Jesus falando: ninguém tem maior amor do que este, em dar a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém tem amor maior do que esse, em dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. A maior prova, irmãos, de que Deus não é masoquista, é que Jesus, antes de ir para a cruz, o que é que ele grita? Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, se não é possível ele passar de mim sem que eu beba, que se faça a tua vontade, Pai. Jesus está feliz de ir para a cruz? Jesus tem prazer de ir para a cruz? Não, mas ele vai, porque ele precisa salvar aqueles que o Pai concedeu a ele neste mundo. E a cruz não é uma obra maligna, a cruz é a maior expressão do amor de Deus. Porque enquanto o amor é só teoria, é muito fácil amar. Mas quando o amor exige uma cruz, quem é que vai para a cruz? Deus vai. E Ele vai por você. E ninguém tem amor por você maior do que o amor que Deus tem. É maravilhoso entender isso, não é verdade? Um sermão de um pastor calvinista reformado, que se chama Josemar Bessa. E esse pastor, ele faz um sermão sobre a cruz, e ele repete várias vezes que Deus criou o mundo com com o objetivo de manifestar a cruz, que é a glória de Deus. Essa é a ideia dele. Deus criou o mundo para aquela sexta-feira, onde Jesus iria morrer na cruz do Calvário. Esse é o objetivo de Deus. Deus, ele quer revelar a sua glória acima de tudo. Essa é a visão calvinista. E para revelar essa glória, ele cria o mundo, ele ordena a existência do mal e ele paga o preço do mal na cruz do Calvário, para defender e vindicar a sua própria glória. Na visão calvinista, a glória de Deus está acima de tudo. A soberania e a glória de Deus acima de tudo. Entretanto, eu discordo do pastor Josemar Bessa, apesar de o admirar muito. Ele é um pastor fantástico, mas eu discordo dele. Eu não diria que Deus criou o mundo para aquela sexta-feira, mas Deus criou o mundo apesar daquela sexta-feira. É diferente. Deus não criou o mundo para morrer numa cruz, mas se para ter um mundo de verdade, com pessoas de verdade, ele tinha que ir para a cruz, ele vai para salvar a humanidade, porque ele quer pessoas livres ao lado dele, ele quer pessoas que o sirvam por liberdade, não por obrigação. Deus quer pessoas que possam roubar, mas não roubam. Deus quer pessoas que possam transgredir o sábado, mas não transgridem. Deus quer pessoas que possam matar, roubar e destruir, mas que não queiram roubar, matar nem destruir. É a igreja de Jesus que guarda os mandamentos de Deus. Entende a diferença? Deus quer pessoa de verdade, que possa fazer qualquer mal, mas que não queira fazer o mal. E essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Porque se o mundo quer obrigar a gente a mentir, nós, irmãos, temos que ser firmes e fortes contra a mentira, porque nós somos o povo da verdade, meus irmãos. Se o povo quer obrigar a gente a transgredir o sábado, nós temos que ser firmes e fortes para guardar o sábado, porque nós somos o povo que guarda o sábado, meus irmãos. E eu poderia dar outros exemplos. O mundo quer nos obrigar a nos embriagar com o sexo, com as drogas, com a bebida, com tudo que o mundo oferece. Mas nós, podendo fazer tudo isso, devemos rejeitar tudo isso pela graça de Jesus, irmãos. E a cada dia, aprender a rejeitar o mal e para viver o bem. Agora, eu queria terminar toda essa mensagem com o Salmo 16, verso 11. Dá uma olhadinha naquilo que Davi canta para Deus nesse salmo. E essa é a resposta final: se Deus é mau ou não. E aqui está a resposta final, Salmo 16, verso 11. E Davi, louvando a Deus, canta assim: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra delícias sem fim. Se Deus fosse mal, sabe como que seria o céu? Tortura sem fim. E quem iria poder escapar? Ninguém. Se Deus fosse mal, esse seria o céu dele. Mas sabe como é que é o céu do teu Deus? Plenitude de alegria. Coisas deliciosas que não acabam nunca. Amor sem fim, paz sem fim, alegria sem fim, glória sem fim, santidade sem fim, prazer sem fim, tudo fundamentado em uma cruz. E ai de quem ver na cruz um Deus mau. Na cruz eu enxergo um pecado mau, não um Deus mau. A vida é séria, irmãos. As pessoas estão lutando com essa ideia da Bíblia, de Deus, se Deus é bom ou não. E a gente diz para elas que Deus é bom e elas veem muito mal na vida delas. E a gente tem que ter misericórdia das pessoas, porque o mal é uma coisa terrível mesmo. E o diabo engana, e machuca, e seduz, para que as pessoas não tenham uma visão da bondade de Deus. E nós, irmãos, temos o privilégio de levarmos a mensagem da cruz como uma mensagem do infinito amor e misericórdia de Deus. E você é chamado nessa noite a se dedicar à cruz, não para pregar um Deus mau que condena, mas para pregar um Deus maravilhoso e perfeito, que nos salva. Nós vamos terminar essa mensagem orando ao Senhor. Senhor Deus maravilhoso e eterno, pela graça de Jesus, nós agradecemos o Teu infinito amor, Pai. Não há explicação para o mal, Senhor. E muitas vezes, nós algum dia da nossa vida, já duvidamos do Teu amor por causa da existência do sofrimento neste mundo, Pai. Mas nós hoje entendemos, Pai, que a cruz não é a obra de um Deus maligno, mas a cruz é o infinito amor de Deus em Cristo para a nossa salvação, Pai. Nós queremos Te amar porque o Senhor nos amou primeiro. E hoje nós reconhecemos o quanto o Senhor é bom para nós, Pai. Nós não entendemos muitas coisas do mal neste mundo. Mas nós confiamos em Ti. O Senhor é o nosso Pai. E nós somos os Seus filhos, Pai. Que a Tua misericórdia seja sobre cada um de nós. E que amanhã o Senhor nos traga para adorar o Teu nome em espírito e em verdade. Protege-nos na volta para casa. E dá-nos a Tua graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.